Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio a candidata a deputada federal pelo Partido Pátria Livre, Bibiana Orsi, ela que tem o número 5410. Bom dia. Bom dia. Vou pedir aqui, antes de mais nada, que você se apresente aqui aos nossos ouvintes. Você que é policial federal aqui na cidade? Isso, eu sou policial federal há mais de uma década lotada e trabalhando aqui na Tríplice Fronteira, sempre aqui em Foz do Iguaçu. Trabalho há 10 anos aqui com combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, em operações de combate à corrupção. Represento há 8 anos a maior delegacia do país como representante sindical e atualmente sou a presidente licenciada de todo o estado do Paraná. Represento todos os policiais federais no estado do Paraná. E essa é a sua primeira candidatura a um cargo público? É a minha primeira candidatura. Não foi uma trajetória pensada. Antes de entrar na Polícia Federal, eu era professora universitária e advogada na área do direito público. Me tornei policial pela indignação com o sistema de justiça do qual eu dependia. Depois de uma década tentando trabalhar pela melhora do modelo de segurança pública, trabalhando em muitas operações de combate à corrupção, cresceu na gente uma frustração diante do nosso sistema. Porque, infelizmente, o trabalho que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal e os juízes fazem hoje tem dado esperança à população. Mas a nossa legislação é feita por aqueles que nós queremos prender e que nós queremos tirar da vida pública. Então, nós montamos um grupo, foi uma opção de toda a categoria. Nós montamos um projeto que é a Frente de Agentes da Polícia Federal. E nós organizamos candidaturas em mais de 23 estados. Nós temos candidatos a deputado federal, nós temos candidatos a deputados estadual em todos os estados e nós temos 3 candidatos a senadores. Para quê? Para que nós para que a gente consiga levar a Lava Jato para dentro do Congresso Nacional. Esse é o nosso projeto. Porque nós entendemos que ou nós damos o próximo passo da Lava Jato rumo à alteração da legislação com uma participação de pessoas imparciais e com capacidade técnica, ou nós vamos ver o trabalho de combate à corrupção logo desmontado no nosso país. Pois é, e essa então foi a principal motivação até para decidir por essa disputa, né, que a gente sabe que é uma disputa bastante dura para deputado federal aqui no Paraná? Com certeza. A motivação é toda essa, é um projeto nacional de enfrentamento à corrupção. Qual é a nossa visão? Deputados corruptos apoiam prefeitos corruptos, vereadores corruptos, e assim o sistema se alimenta. E daqui a 4 anos, esses prefeitos corruptos e vereadores corruptos irão apoiar novamente representantes corruptos. Nós temos que quebrar esse ciclo. E eu vejo muitos eleitores preocupados e num embate quase que pessoal pela sua opção de presidente. Uma legislação que tem sido bem, uma eleição que tem sido bastante atípica no envolvimento das pessoas. Isso é muito bom, porque demonstra uma participação que há tempos atrás nós não tínhamos, um envolvimento do cidadão com a eleição do seu líder. Mas não importa o presidente que nós tenhamos eleito agora em 2018, se não houver uma renovação significativa e substancial no Congresso Nacional, nada vai mudar. Por quê? Porque o nosso presidencialismo, ele é um presidencialismo bastante atípico e o poder não está concentrado na mão do chefe do Executivo, mas sim nas casas legislativas do Congresso Nacional, que infelizmente hoje estão sitiadas por quadrilhas. É só ver as listas das operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. É difícil salvar a legenda ou a composição que não esteja envolvido em grandes desvios de verbas públicas e neste momento que eles estão trabalhando. Estão trabalhando para se manter no poder e manter o seu foro privilegiado. Eu até vou pedir para você falar sobre a questão de renovação, porque a gente vê que, infelizmente, nessa eleição, a palavra renovação parece que virou até um chavão. A gente vê, assim, alguns políticos que estão há muito tempo nos cargos, mas que, por exemplo, pela primeira vez ele está disputando para deputado federal, enquanto ele já era 5, 6 mandatos de deputado estadual. Vem falando que quer renovar. Qual que é o sentido até de renovação? Como é que você vê isso aí? É uma troca de mentalidades? É uma troca de mentalidades e vamos trocar os nomes também, né? Alguém que está há 30 anos, há 20 anos exercendo mandato eletivo e tem uma determinada postura, não vai mudar o seu pensamento, não vai renovar nada na sua legislatura, no seu trabalho. A população tem que ficar muito atenta a esses nomes requentados, que alguns estão até mudando seus nomes de campanha para tentar se passar por algo novo. Alguns partidos estão lançando verdadeiros laranjas políticos, Né? Nós temos as oligarquias do Paraná também lançando seus filhos, seus netos, que são mais do mesmo para a manutenção do poder na mão dos mesmos grupos. Né? E as pessoas têm que se atentar para isso. É, uma renovação vem a partir de novas ideias e nós precisamos de uma quebra, de uma ruptura, que esses nomes conservadores que estão aí não farão. Uma das nossas bandeiras é, por exemplo, a limitação da reeleição. Né? Tem que acabar essa possibilidade da reeleição ilimitada. Uma pessoa foi lá exercer um mandato de 4 anos. Ela é excelente, ela é muito boa na sua representatividade, possa ser reeleita somente uma vez. Após isso, acabou a recondução. Para quê? Para que não haja essa perpetuação infinita no poder que impossibilita a renovação efetiva de ideias e de representatividade das regiões no Congresso Nacional. Eu até vou perguntar aqui com relação a algumas das bandeiras que você pretende levar, se eleita deputada federal aqui pelo Estado do Paraná. Imagino até que pela atuação, né, na área como policial federal, tendo esse conhecimento, a segurança seja uma das suas preocupações? Com certeza. Eu não represento apenas a Polícia Federal. Graças ao trabalho que nós desenvolvemos ao longo de uma década dentro da segurança e pela segurança, nós temos o apoio da Polícia Federal, mas também dos policiais rodoviários federais, dos agentes penitenciários estaduais, de várias guardas municipais, de agentes socioeducativos, de grande parte da segurança privada. Isso demonstra o quê? Uma representatividade real junto à nossa área. Mas é óbvio que nós vamos brigar por um novo modelo de segurança que seja mais eficiente, que devolva um combate mais efetivo ao crime. Nós vamos lutar pela reestruturação das carreiras para alcançar o objetivo final, que não é o servidor, mas é a prestação do serviço público. Mas nós precisamos, para além disso, como eu disse, de bandeiras macro, como a extinção completa do foro privilegiado. Por quê? Porque para nós que somos polícias, polícia é muito claro. Quem tem que ter medo de ir para a cadeia é vagabundo. E nós temos, infelizmente, 51 mil pessoas no Brasil protegidas pelo foro privilegiado. Isso é obsceno. Isso é para lá de moral. É obsceno que as pessoas que nos representem tenham um manto de impunidade para cobri-las. Eu defendo exatamente o oposto, que quem tem mandato público e comete um crime vinculado a essa atividade tem que ter uma agravante. A pena tem que ser maior do que o particular que com ela desvia o recurso público e não ser protegido pela regra, uma regra absurda de foro privilegiado. Além disso, como disse, o fim da reeleição sucessiva, a extinção das aposentadorias dos políticos. Por quê? Porque eu trabalho desde os 12 anos de idade e a maioria dos brasileiros começa a trabalhar ainda dentro da menoridade e contribuem a vida toda para um benefício que vem sendo achacado por quem está lá e que vai exercer poucos anos de mandato e vai ter um benefício previdenciário que é inalcançável pela maior parte dos brasileiros. Esse tipo de benefício, às vezes as pessoas se pegam simplesmente nos salários dos parlamentares e esquecem um universo de penduricários que são criados e que criam uma verdadeira corte no Brasil, que tem que ser extinto esse tipo de benefício. O servidor público, exercendo o mandato, e assim deveria ser tratado, quem está lá como deputado, como senador, é um servidor público e tem que ter os mesmos créditos e benefícios de qualquer outro servidor público. Nós temos que acabar com essas benesses. Além disso, nós queremos brigar pela majoração, pela alteração da natureza das penas contra os pedófilos e os estupradores. São crimes absurdos que exigem um enfrentamento maior. Então, nós propomos castração química para pedófilo e para estuprador, ao fim e ao cabo do processo, quando transitar em julgado. Para quê? Para que realmente nós não tenhamos reincidência nesse tipo de crime monstruoso. Nós propomos que crimes violentos, nós tenhamos uma alteração na execução penal e que a pena seja cumprida integralmente em regime fechado. Por quê? Hoje o crime compensa no Brasil. A pessoa comete um crime violento e ela faz o cálculo. Ela foi condenada a 30 anos, ok, ele não vai passar mais de 10 anos no sistema. Isso é um incentivo à reincidência em crimes violentos, ok? Vou perguntar também com relação à questão das armas, porque a gente sabe que essa discussão está tremendamente candente aqui no país quanto a liberar ou não porte de armas e tudo mais. Até se vendem algumas falsas ideias de que não, vamos liberar e todo mundo vai ter acesso a armas. Eu gostaria de saber sua opinião também sobre esse assunto. A minha opinião, pessoal, eu sou a favor da liberação do porte de armas, defendo, inclusive porque como policial eu acompanho as estatísticas e desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, efetivamente o número de crimes violentos e homicídios aumentou. Nós não defendemos a liberação do porte de arma como uma solução para a segurança, mas como um direito individual do cidadão. Qualquer pessoa tem que ter uma arma? Todo brasileiro tem que ter uma arma? Não. Quem é que poderia ter uma arma mais facilmente comprovada? Uma pessoa com bons antecedentes, que tenha comprovado sua aptidão técnica de manipular, de manusear, de utilizar a arma e condição psicológica. Ah, mas isso já não é hoje o que tem na lei? Não, não é. Porque a lei põe requisitos que são da necessidade fática, que efetivamente a pessoa só vai comprovar depois que ela já tomou um tiro ou já teve a sua vida ceifada. E nós acompanhamos isso na prática. Então, as armas não geram violências. Nós acompanhamos em alguns países como o México e a Inglaterra, que tentaram implantar políticas desarmamentistas como o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil e que viveram uma explosão de violência após o desarmamento da população. Na Inglaterra foi assim, no México ainda é assim, uma das populações mais violentas do mundo, e lá não, as armas não são liberadas. Algumas pessoas me perguntam com certa preocupação, Bibiana, mas você não acha, por exemplo, hoje o tanto de violência doméstica que nós temos, mulheres que apanham seus maridos bêbados, você não acha que se esse homem puder ter uma arma, ele vai chegar em casa, por exemplo, e vai matar essa mulher? E eu falo não, sabe por quê? Porque o covarde que chega em casa alcoolizado e mata a mulher, primeiro que eu acho que ele não vai passar lá na prova psicológica para ter uma arma. Segundo, que quando ele quer matar a mulher dele, ele espanca até a morte. Ele pega uma faca de cozinha e ele mata ela esfaqueada. Ele mata ela por traumatismo craniano dentro de casa, sem precisar ter uma arma. Por outro lado, se essa mulher que é vítima de violência possa ter a opção de adquirir uma arma, talvez ela não apanhe a vida toda até a morte, né? As pessoas associam a arma à violência. Isso é uma deturpação. É uma imagem que foi criada justamente para justificar o engodo que fizeram sobre a consulta popular. Porque a consulta popular, o resultado não foi pela proibição de armas. A população foi consultada, mas não foi ouvida. Eu ando armada no meu horário de serviço, no meu horário de folga. Então, eu tenho o direito de me autopreservar e de defender a minha família. E eu quero que as outras famílias também tenham esse direito. Armas não geram violência. A diferença é o seguinte: se você está armado, numa situação de risco, ou você mata ou você morre. Desarmado, como a população está hoje, você só morre. Você não tem opção. O que nós queremos é gerar essa opção. Vou perguntar com relação a propostas específicas aqui para a cidade de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que Foz do Iguaçu, por ser a maior cidade brasileira de fronteira, ter aí a presença de importantes, né, entidades como Itaipu Binacional, o próprio Parque Nacional do Iguaçu, Receita Federal, Polícia Federal, ela tem uma dependência maior até com relação a Brasília do que outras cidades, e nos últimos anos vem tendo falta de representatividade lá na capital federal. Se eleita deputada federal, o que é que você pretende fazer até essa articulação? O que é que pode defender em relação a demandas locais? O primeiro ponto que nós defendemos, e isso vai ser uma realidade, nós temos que ter um escritório, uma representatividade do gabinete do deputado federal aqui dentro de Foz do Iguaçu. Até porque Foz do Iguaçu tem a sua liderança natural aqui no oeste do Paraná em relação a São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha, Santa Helena, subsede, todas essas nossas comunidades rurais aqui no entorno. Só o fato de nós estarmos presentes aqui, o diálogo vai aumentar com as autoridades políticas locais, com a população, com o empresariado, né? Foz do Iguaçu tem um potencial na área educacional absurdo, que vem ano a ano se multiplicando, e inclusive pelo desenvolvimento das universidades no Paraguai. É um polo educacional, é um polo turístico subdimensionado e subaproveitado, que hoje dá lucro para meia dúzia de pessoas, emprega muito menos do que poderia, né? Fora isso, nós temos também o nosso potencial agrícola, que é subutilizado, né? Nós temos grandes monoculturas que poderiam ser áreas que poderiam ser melhores aprovadas com simples instalações, por exemplo, de colégios técnicos agrícolas aqui no nosso entorno, o incentivo de atividades alternativas à beira do Lago de Itaipu. Hoje nós não temos legislação que permita, por exemplo, a instalação de fazendas de cultivo de criação de peixes e de outras espécies não orgânicas daqui, como camarão de água doce. Isso falta atenção, falta diálogo. Aí as pessoas me perguntam, Bibiana, mas e obras? Você pensa em quê? Eu não penso em obras. porque deputado federal não é secretário de obras. Deputado federal tem que pensar em legislação que traga desenvolvimento para o nosso estado e para a nossa região. Foz do Iguaçu tem uma posição geográfica muito peculiar, que no mais das vezes acaba gerando um ônus para a nossa região. Foz paga o preço de estar na fronteira. Nós temos que mudar essa mentalidade. Pararmos de nos comportar como o fim da linha e começarmos a nos comportar como porta de entrada. Né? É uma mudança de pensamento político que se exige aqui na nossa região. Como nós temos essa experiência, graças ao trabalho da Polícia Federal, de trabalharmos em muitas fronteiras e trabalharmos também nos grandes centros, nós temos a exata medida da ausência de representatividade daqui da nossa região. E para falar também da questão da segurança na fronteira, porque você tem essa vivência no dia a dia de saber um pouco de como funciona, né, aqui na fronteira, a questão dos efetivos, se os efetivos são ou não suficientes, enfim, você pretende trabalhar essa questão, se eleita deputada também? Com certeza. Foz do Iguaçu é a estrutura física de maior vulto de toda a fronteira do Brasil, tanto na Polícia Federal quanto na Receita Federal. Mas, entretanto, essa estrutura ainda é absolutamente insuficiente. Nós precisaríamos ao menos 4 vezes mais policiais federais, policiais rodoviários federais, servidores da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Trabalho, porque quando as pessoas pensam em fronteiras, elas só lembram de polícia. E há toda uma estrutura que deve ser instalada e deve estar funcionando adequadamente. A nossa fronteira está absolutamente aberta, às vezes eu sou censurada funcionalmente por falar isso, mas é uma verdade, a fronteira está abandonada e mais de 2 milhões de pessoas passam por mês indo e vindo livremente através de Foz do Iguaçu, né? E isso é um custo de segurança não só para a nossa região, mas acaba gerando depois movimentos corretivos que não são efetivos, como a intervenção no Rio de Janeiro. As armas não são fabricadas no Rio de Janeiro, são fabricadas aqui no Paraguai, importadas para o Paraguai e entram por Foz do Iguaçu, entram pelo Mato Grosso do Sul. E quando uma pessoa, um parlamentar, um membro do executivo não entende de segurança, o que é que ele faz? Ele monta um grupo de trabalho integrado que efetivamente não vai integrar nada. Gera meia dúzia de reuniões onde chefes da segurança tomam um café, cada um volta para a sua polícia e nada efetivamente é feito, que são aqueles grupos integrados de segurança. Aqui não adianta. O que adianta é o quê? Fortalecer os efetivos, colocarmos mais policiais, darmos instrumentos. Hoje nós temos instrumentos tecnológicos de vigilância, de monitoramento, que têm que ser efetivamente implantados aqui na nossa fronteira. Bibiana, isso não vai atrapalhar a nossa região? Absolutamente não. A partir do momento que a nossa região seja mais segura, seja confiável o trânsito das mercadorias e das pessoas, nós iremos atrair outro nicho de pessoas e de empresas para a nossa região, nos tornando uma faixa de transbordo, de exportação e de importação oficial e não uma área de instalação de ilícitos e de lavagem de dinheiro, inclusive do terrorismo de células internacionais. Estou conversando aqui com a candidata Bibiana Orsi, ela que é candidata a deputada federal pelo Partido Pátria Livre, número 5410. Estamos já quase nos instantes finais. Tenho duas perguntas para fazer aqui, uma delas relacionada à questão das verbas públicas de financiamento de campanha. Gostaria de saber qual a sua visão sobre isso e também se a sua campanha recebe valores com relação a esses repasses. Eu acho absurdo, eu entendo absurdo o financiamento público da campanha, porque ele não foi feito, não se tentou sequer que ele fosse algo hegemônico, algo igualitário para os candidatos. Esse fundo milionário foi criado para perpetrar as pessoas que já estão lá. Então, quem tem mais deputados recebe mais dinheiro. É a mesma regra para a televisão. As pessoas me perguntam, Bibiana, mas eu não vou te ver na televisão? Não, você não vai me ver na televisão, porque as pessoas não querem que novos candidatos sejam conhecidos. Não querem que você fale, que você manifeste as suas ideias e fale a verdade sobre as pessoas que lá estão. Então, é um absurdo. Nós temos que controlar o financiamento privado, mas derramar dinheiro de modo desigual é uma chacota com o nosso eleitor, né? A Bibiana Orsi recebeu dinheiro público? Eu recebi a fortuna de R$ 2.500 por eu ser uma candidata mulher. Foi esse todo o dinheiro que eu recebi. O restante da nossa campanha está sendo custeado com o meu salário de servidora pública e com o apoio de outros amigos e outros servidores. Se você entrar lá, você vai ver uma campanha de deputado feita com pouco dinheiro, pouco material, com muita discussão de proposta, assim como a candidata que aqui me antecedeu, que a gente tem acompanhado. Infelizmente, as pessoas não têm se tocado para isso. Candidatos com campanhas milionárias, cometendo crimes eleitorais reiteradamente, né, fornecendo adesivo de carro em troca de combustível, comprando votos sob a máscara de estamos contratando cabos eleitorais. Ninguém contrata milhares de cabos eleitorais num colégio eleitoral do tamanho de Foz do Iguaçu. Isso é captação de sufrágio. E nós temos divulgado os números para denúncia dessas práticas, porque quem vem e compra o voto da nossa população por R$50 ou por 15 litros de combustível por semana, a população tem que ter a ideia que esta é toda a prestação que receberá desse candidato. Ele não tem respeito pela sua opinião e ele não quer exercer a sua representação. Então, nós somos contra esse financiamento público da forma como está sendo feita, porque foi um jogo de poder. Para quê? Eles sabiam, em razão das operações policiais, que o financiamento privado ia diminuir esse ano após a prisão de Marcelo Odebrecht e de outros, e criaram essa forma de tirar dos cofres públicos foram vários bilhões de reais para o Fundo Público de Financiamento, que logo após a campanha virão novamente com a reforma da Previdência, dizendo que o país está quebrado, que não tem dinheiro para aposentadoria. Mas veja quanto dinheiro público está sendo feito para financiar campanhas que deveriam ser financiadas com os próprios recursos. Outra pergunta é com relação à quantidade de votos que você precisa dentro até da coligação, né? Porque a coligação é o Partido Pátria Livre com a Rede e a Democracia Cristã. Isso. Quantos votos você calcula, mais ou menos, que são necessários para a sua eleição? A nossa coligação é uma coligação de partidos pequenos, justamente porque nós queríamos fomentar candidatos novos, nomes novos, ideias novas. São partidos pequenos, que hoje possuem pequena representatividade. Então, o coeficiente é semelhante para todos os partidos. Calcula-se que cada uma das vagas da Câmara dos Deputados do Paraná vai precisar em torno de 190 a 200 mil votos à legenda. Acima disso, o candidato precisa fazer 10% da legenda dentro do seu partido. Na nossa estrutura pequena, a gente não acredita que vai eleger mais de um deputado. Com certeza elegeremos um. Quantos votos a Bibiana Orsi precisa para ser eleita? E aí, muitos eleitores, por não ter essa ideia dessa conta, acham, não, eu vou votar no candidato fulano, Beltrano, porque o nome dele já está aí, a campanha está grande, ele tem mais chance. Não, ele não tem, porque esses nomes grandes estão em coligações grandes, onde ele individualmente terá que fazer 160, 170 mil votos. A Bibiana Orsi, com algo a partir de 25, 30 mil votos, tem chance real de ser deputada federal e representar a nossa região. É fácil isso, Bibiana? Não, não é fácil. Não é fácil para quem não é político profissional, não é fácil para quem não tem fundo milionário nem dinheiro sujo financiando campanha. Mas é possível, porque nós acreditamos que a população efetivamente está cansada de ser enganada, quer renovação real e confia muito no trabalho dos policiais federais. Então, a campanha tem crescido muito, como você mesmo comentou antes de a gente começar a entrevista. Ela tem ganhado bastante adesão. Nós, orgulhosamente, não temos rejeição, não temos o rabo preso. Então, nós acreditamos que é muito possível nós alcançarmos esse quantitativo e darmos voz para a nossa região no Congresso. Já estamos aqui encerrando, né, esta entrevista. Eu gostaria de agradecer aqui a candidata Bibiana Orsi, número 5410, pela participação aqui na RCI. Muito obrigada pela participação. Eu peço apoio para o pessoal. Primeiro voto da urna é o voto de deputado federal. Então chegue lá e marque o seu 5410 para que nós consigamos levar a Lava Jato para dentro do Congresso Nacional.